Comemorando o 40º aniversário do 25 de Abril, num lugar do Sahara, com epígrafe de Carlos Sambade. Querem, mas não podem caminhar pelo intenso sol à morte. 40 vezes Abril em Lejoade. Esta noite acolhe-me o deserto, a luz da estrela polar e do cruzeiro do sul, o uivo da raposa e dos monstros que povoam as paredes dos abrigos sob os incelbergues. Acolhe-me a luz da fogueira acesa pelos berberes que na areia cozeram o nosso pão. Acolhe-me todo o universo neste seu canto desolado, num abril que lembra uma criança carregando com escarlate cravo uma espingarda. Ao espaço sideral e aos filhos do Sahara lanço odes libertárias compassadas e os guerrilheiros polisários denunciam. El muro! El muro de la vergüenza, el muro de la vergüenza. Verbos da Ibéria entrecruzados em lábios de argonautas sulcando ventos africanos. Verbos e lábios, todos a bordo do poema grito, liberdade.